Agora foi aprovado o Galeão, rota do plano, Pernambuco 857, Moço, decola no perfil da Dael, Leda, Irume, transponder 5530 e o controle de saída 1208, TAN 3197, no portão 09. Correto, TAN 3197, reporte para pushback acionamento. Reportado. Controle Salvador, Papa Tango Juliette Uniforme Papá, vai iniciar a descida. Juliette Uniforme Papá, não tem um tráfego formado, livre descida até 3.500 pés, após descida a seu critério. 3.500 pés é ponto de controle, para a frequência livre. 3.500 Papá, Juliette Uniforme Papá. Oi, Salvador. Boa tarde, Azul 2781, no próximo ponto de espera, pronto. Frente aos 2781, autorizado alinhar e manter, cabeceira no zero. Ali mantém, não, no zero, 2781. Vista para o lado. Gêmeo 38, solo aos 48, livre a vista à esquerda, via hotel, parte militar ao estacionar, liberando frequência. Vista no hotel e após estacionamento, 70 livre, graças. T781, autorizado decolagem, pista no zero, ventona 20 graus, 1-1 nasce. Decolagem, 6259, chama agora o centro Recife, na frequência 123.8, ao término 28.35. Tem dito só a secundária 2835, pode confirmar a primária? 123.8. 238, muito obrigado. Decolador 50, controle Salvador, 120, decimal 8. 208, grato, boa. Autorizado TAN 3283, reporte táxi. Arbor 1, missão leva. Gente, como que não consegue cumprir o gradiente? Até que não ter 3.000, 25 milhas ou até liberação pelo controle do Azul 2781. Está livre da restrição de altitude, submantendo em voo no 60 após 2.000 pés, autorizado curva à direita na poder leva. Gente, no 60 após 2.000 vai voar e leva pro 2781, graças a Deus. Salvador, Papa Tango Juliette Uniforme, está passando 035 para pouso final. Juliette Uniforme, Papá, frequência livre, 1, 2, 3, 4, 5, bom descanso. Frequência livre, obrigado senhor, para vocês também no controle. Para o táxi, está 3283, 230, 3 horas e 50, Campinas. Então, 3283, autorizado o táxi para o ponto de espera da 510, via Pate, Pate Índia. No ponto de espera, quando pronto, torre 1-18-95, ajuste padrão, tem um bom voo. Ok, Pate Índia, 18-95, boa noite, bom trabalho. 3283. 0, pronto. TAM 3283, autorizado alinhar e decolar, pistão 0, vento 1, 10 graus, 109. Alinha e decola, vamos 0, TAM 3283. Senhor, boa tarde, gol 1099. Gol 1099, boa tarde. Falação, curso Papá, pronto, copo? Pronto, prossiga. Gol no 099, autorizado com fins via Upslu 21, nível de voo 360. Decola da pista 10 com curva direita, saída Arbor 1 Elefa. Após Elefa, voa DCT Nitibo, onde intercepta a aerovia. Transponder 5534, controle Salvador, opera em 120.8. Autorizado, 360, com fins, decola perfil Arbor 1, eleva com curva direita, após a voa direto Nitibo, intercepta Brasilu 21, 5534, transponder o controle 208, gol 1166, é o desculpe, 1099. Correto, gol 1099, reposte para pushback acionamento, portão 4. Agora, obrigado. TAM 3197, autorizado, reposte táxi. TAM 3283, decolador 59, controle Salvador, 10, decima 8, morro. 208, grande volante 3283. TAM 3283, cruzando agora 2500 pés na saída Arbor 1. Chama controle, 1208. Oh, desculpe. Salvador, bom noite, eu tenho 3283, cruzando 3300 agora. TAM 3283, contato radar na decolagem, via saída Arbor 1, submanter nível de voo 360. 360, TAM 3283, Arbor 1. Autorizaria pro de Arbor pro TAM 3283? TAM 3283, inicialmente mantém o perfil, há um tráfego cumprindo o mesmo perfil, 1472. Ok, sem problema, mantendo o perfil, TAM 3283. Azul 2781, autorizado direto Vitória da Conquista. Vai voar direto Conquista, 2781. Gol 1099. Prossiga, gol 099. A gente já está pronto aqui para o posicionamento, portão 4. Está aguardando só o operador de finger. Você poderia cobrar para a gente? Afirmo, será coordenado com a infra-aero? Reporte totalmente pronto para o push. Qualquer jeito, a aeronave no 9 já está finalizando, vai iniciar o táxi. Gol 1099. Ok, muito obrigado, senhor. Região 05, prossiga. Região 05, ciente, mantém-se em condições visuais, ajuste padrão, reposte CA da visual com campo. Confirma, é 219 a bordo? Afirma, senhor. Ciente, Dan 3197, autorizado via Pátio Índia até o ponto de espera da piscina 0. Quando pronto, torre 118, decimal 95, ajuste padrão, tem um bom voo. 099, agora tem pronto, pois segue acionamento. Teste Gol 1099, coordene com a equipe de solo. Após a passagem do 321 da TAM, a retaguarda, tem nível que tiver acionamento, rebote táxi. Mas o TAM vai retratar o táxi 1099. Gol 1705 do Rio de Janeiro da Leão. Está na pronto para cobra. Gente, Gol 1705, informação em curso Papá. Está autorizado o Galeão via Upper November 857 Mou Sul. Nível de voo 360. Decolada 10, curva direita. Saída Dael, Leida, Irumi. Transponder 5541. Controle Salvador, Fere 120, décima 8. Autorizado Galeão, nível 360, conforme a rota do plano de voo, decola da pista 1-0, curva direita, da El Leda e Lume, o controle 1-20-8, transponde 5541, aí vai na Uniforme November 857, Moço. Correto, gol no 705. Reporte para puxa, estacionamento, posta 5. Semana próxima. Diga. Posso fazer um assalto, 271. Sete oito um, sub e mantenha nível de voo no 80. São 3283. Chame o centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 260, alterna 128.8, grato, boa noite, 3283. Azul 2781, sobre o centro Recife, frequência 0, alterna 128.8. Área 126.0. Sente voo no 099, táxi via Índia, direita, vou esperar a torre 118.95, ajuste padrão, tenha um bom voo. 313, controle Salvador, boa noite, TAM 3197, decolou para o perfil da EL, passa 2000. TAM 3197, contato radar na decolagem, via saída da EL, sub, mantenha nível de voo 360. Sobe via da EL 360, da 3197. Guardião 05, confirma posição. Confirma posição, não recebo modo alfa nem charme. Responde, não recebo, não tenho contato radar com a Serona. Vento 099, autorizado a linha rede, colapso, 0, vento 1 no 10 graus, 099. Runa 705, pushback acionamento na posição 5. Autorizado gol 1705, reporte para táxi. Autorizado, reportar ao pronto táxi. Então, 05, seguinte, para ingresso no circuito, chame Torre Salvador, frequência 118.95. Para Torre Salvador, boa noite, é o Guardião 05, prossegue final no 7, reporta final. Gente, o Guardião 05, no tráfego a informar, vai aproximar a parte do Graero, vento no aeródromo 110 graus 09 nós, atenta a movimentação no pátio. Decolado 06, controle 1208. 208, boa noite. Controle de Salvador, boa noite. Gol 1099, passo 1500 pés. Saída Abo. Gol 1099, contato radar na decolagem. Via saída Abo 1, submantenha nível de voo 360. Via Abo 1 para 360, gol 1099. Gol 9705, estamos prontos para o táxi, com 139 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternando Campinas. 705, autorizado táxi via Pátio, táxi Índia, no ponto de espera quando pronto, torre 118.95, ajuste padrão, demorou. Pátio Índia, ajuste padrão, grato, torre 18.900. Gol na 705, ponto de espera da pista na 0, pronto. Gol na 705, autorizado, alinhar e decolar, pista na 0, vento 110 graus, 091. Autorizado, alinhar e decolar, pista na 0, gol na 705. TAM 3197, chame o centro Recife, frequência 123.8, alterna 128.35. Recife, 1238-2835, TAM 3197. Decolado 109, controle Salvador 1208. 208, obrigado. Voo 1705, boa noite, Nadael. Voo 1705, boa noite, contato radar na decolagem, via saída da El, sub, mantenha nível de voo 360. Associação 360, Nadael, voo 1705. 1099, chama o centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 260-288, boa noite. Boa noite, bom voo. Vai cruzar 3.000, pode voar Leda? Autorizado Leda, Gol 1705. Muito obrigado. Gol 1168, boa noite. Via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste padrão. 050, com ajuste padrão. Lua 9705, chame o centro Recife, frequência 123.8, alterna 128.35. Afirmativo, passando ao centro Recife, 1238, 12835, voo 1705. Afirmativo, bom voo. Obrigado, boa semana. Papapá, Juliette Alfa Whisky, boa noite. Informação em curso agora, Quebec. Confirma a intenção de pista. Paciente, pronto, cópia. Papapá, Juliette Alfa Whisky, autorizado Serra Bravo, Bravo Hotel, via Upslu 21, conforme rota, nível 280. Decola da 17, curva direita, saída Arbor 1, Elefa. Após a Lefa DCT Nítibo, onde intercepta a aerovia. Transponder, 5553, controle Salvador, PR 120, décima 8. Desça para o nível de voo 050, ajuste padrão. Voo no 168, autorizado direto para a Vitor 366, desça para 2500, autorizado final do procedimento RNAV da pista 10, resposta brisada. Afirmativa, direto Serra Vito 366, voo no 168. Quente para acionamento, Torre em Salvador 118, décima 195. Tenha um bom voo. Ajuste padrão 103. Autorizado, direto e táxi, TAM 328. estacionamento chama táxi Papa Papa Juliette Alfa Whisky. Oi, completo final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado. Concordo. Tony Manzil, after the top left, the turn to Momo, the factory, Mike Oscar, and the mode transition, Delta, India, Lima, Uniform, Andrea. Call code 5554, Salvador, the factory, frequency 120.8. Oi, Salvador, é o gol 1168. Polo 1168, continua a aproximação, reporta baixado e travado, ajuste de altímetro padrão. Polo 1168, obrigado. 5554. Okay, and clear to Frankfurt, flight level 310. Via Upper Zulu 44 until Mike Serra Serra after cordial flat plane route. Take off Lorne 10 with left turn Momo departure Mike Oscar departure and Zulu transition Delta India Lima Uniform Bravo transition. Call code 5554 Salvador departure 120.8. Grau 099. Grau 1168. This is Frankfurt, initially flight level 314. Alpha Zulu 44, Delta Mike Sierra Sierra, Delta Flatland Route. Walking 5554, departure frequency 120.8. And Mike Oscar departure. Delta, India, Lima, India, Papa, thank you. Delta, India, Lima, Uniform, Bravo, the transition. Delta, India, Lima, Uniform, Bravo, thank you. Correct, for the 07,000, call right for a push and start up gate 1-1. Delta, open the 07,000. Então, 3858, autorizado direto para a Vitor 366, deixa para 2500, autorizado ao final do procedimento RNAV da pista 1-0, reposto habilitado. Okay. Juliette Alfa Whisky, autorizado ingresso, pista 107, reporte alinhado e pronto. Gol 1168. Livre pouso, vento 110 graus, 089. Obrigado. Gol no 168 no solo 35, libera direita, Foxtrot, solo 121, decimal 9. Foxtrot 219, obrigado. Fala boa, gol 1168, livrando o Fox Francisco. Gol 1868, Alfa e Juliette, portão 620. Alfa e Juliette, 620, gol 1168. Approve the setup and push conducive 77, correct for taxi. Quando 208, grato pelo trabalho. Papapapá, Juliette Alfa Whisky. Papapapá, Juliette Alfa Whisky, contato radar na decolagem, via saída Arbo 1, submantenha nível de voo 280. Subindo para o 280, Juliette Alfa Whisky, grato. SAM 3258, completo final do procedimento, chama em Torre Salvador, frequência 1118, decimal 95. 1895. Boa noite, muito boa noite, é o SAM 3258, passou 366. Avistado QNH 10013, continua a aproximação, aguardando a autorização. Continua a aproximação, aguardando desde o ponto. 3258, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1-10 graus, 109. Teve pouso, tá 3858. Na 63 do no zero, via chegada a mar e desça para o nível de voo 050, ajuste padrão. 050 padrão, mar, abre direto e tape. Autorizar direto e tape. Obrigado. Trabalho é Renato, né? Procedimento é Renato, da pista no zero. Papapá Juliette Alfa Whisky, chame centro Recife, frequência 126.0, antena 128.8. 260-1288, grato, bom trabalho, Juliette Alfa Whisky. Realmente bom voo. A 3858, no solo aos 43. Direita solo 121, decimal 9. Direita solo 219, tá? 3258. Solo Salvador, tá? 3854, tá? Então, 3258, Alfa, Alfa é Porta Angel Juliette. Alfa é Porta Angel Juliette, 3258. Canal 077, Rico, Texas. Canal 77, approve the taxi via Mendeleev, Taxi India, on holding point 110, call tower 118.95, altimeter study 1013. Canal 077, clear, taxi. Via main apron, India, call tower 118.95, 2 9 1013.